Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, dia 9 de outubro de 2022, nós estamos aqui com o nosso programa Vivência Espírita, trazendo o nosso querido amigo e companheiro Maurício Tomé. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas de autoajuda e CDs, é na Livraria Casa do Caminho. Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para sua água, e Ponto Sul Automóveis, qualidade, segurança e a garantia que você merece. Agradecendo também o apoio dos Centros Espíritas, a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, Jefa, a Luz e Vida e a Fraternidade Paulo de Tarso. Sem esquecer também do grupo musical Castelã e da tenda de Umanda Mãe Maria, que nos apoiam constantemente. Como o Rodrigo, como o Rui já falou, hoje nós estamos recebendo aqui o nosso irmão Maurício Tomé, né? Que vai, parte 1, que ele vai falar sobre o Espiritismo hoje, né? Desenvolvimento do Espiritismo. Da doutrina espírita. É a série, né? Então a primeira parte hoje, o Maurício vai falar, porque é difícil quando o Maurício está aqui a gente esgotar. Não dá para esgotar o assunto nunca, né? Mas a gente fica se metendo tanto na vida dele quando ele chega aqui que a gente não deixa ele falar tudo que ele veio falar. Outra coisa também, tem hora que a gente analisa aqui as mensagens, né? Tô falando lá na Livraria Casa do Caminho, tem CDs e DVDs, né? Não sei se vale a pena mais a gente ficar lá, falar que tem CD e DVD, que ninguém compra mais também, né? Mas ainda compra, né? Tem que falar pendrive CD, DVD, agora. Mas ainda tem CD e DVD, né? Porque se a gente tem loja lá na cidade, por exemplo, de disco, que vende agulha de disco ainda. Agulha. Você sabe o que é agulha de disco, Rodrigo? Sei. O que é agulha de disco? Eu já vi no museu. Então, exatamente. Mas tem loja na cidade que ainda vende ainda. Tem loja lá na cidade, lembra daquela loja do Paulo, né? O Paulo. São Lemos, lá no São Lemos, lá na cidade, aqui em São José, ainda vende agulha de disco lá, se precisar. Se o cara tiver uma radiola, né? Pode deixar que eu acho que eu não vou precisar, não. Uhum. Não. Olha. Vocês estão falando dessas agulhas agora, mas tinha um agulho que você enfiava, era que disse 78 rotação, ele comia o disco, né? Tão grossa que era a agulha, né? Parecia um espinho, tá bom. A pessoa vai falar, vira o disco, os meus filhos não vão entender nada. Eu vou virar o disco e vai pro Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos vivencianos que estão aqui participando, ouvindo, assistindo a gente. Também já deixo aqui um alô para as rádios que estão conectadas conosco, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro e a Web Rádio Sementes de Amor, que estão conectadas conosco aqui participando. Já estão conectados também aqui assistindo a gente aqui no YouTube, bastante gente participando. A gente agradece também a TV Espírita Nosso Lar de Vitória da Conquista, a Web Rádio Semente de Amor, que está retransmitindo a gente aqui o vídeo também, e o Recanto da Prece Orizo Barçanufo, Campo Grande, o Carlos Sanches, que esteve com a gente no programa passado, junto com o Severino, foi muito bom, e a TV Espaço Espírita de Barra Velha, retransmitindo o programa hoje. Desculpa. A gente vai divulgar também, começa a partir de amanhã, o encontro dos amigos de Chico Xavier. A gente vai falar hoje também sobre isso. A gente tem aqui o Tião, vocês estão vendo aí o Tião. Botem o Tião para trabalhar, ligue para nós no telefone 12-3921-3009. Então, telefone 12 3921-3009. É, pra colocar o Tião pra trabalhar aí, que vocês estão vendo que ele tá afogado aí, né? Manda um tchau aí, Tião, o pessoal tá te vendo. Respondem a enquete, a gente colocou uma enquete aqui pra vocês participarem também. Então a enquete é: a doutrina espírita é o futuro das religiões? Então responda, a gente vai sortear depois um livro e um CD. Daqui a pouco não vai fazer mais sentido a gente sortear CD também, né, Jorge? É porque o CD que a gente sorteou é o CD do Momento Espírita. E a gente ganha também os CDs para poder sortear, né? Uhum. De um ouvinte anônimo. Daqui a pouco o Rui vai falar o nome. Uhum. E a gente agradece então a participação de todos vocês. E deixa aqui o recado, então a gente vai sortear um livro e um CD do Momento Espírita no final do programa. Carlinhos, bom dia, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Maurício. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Tião Varoto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler Minutos de Reflexão de Jorge Reis, pela editora Dionise. Hoje nós abrimos no item 31. A virtude mais sublime é o amor que o homem traz em sua criação. Conduz os sentimentos passo a passo, retrata em cada um a evolução. O amor está na fé e na esperança. O amor que busca a Deus é oração. Vamos neste momento, fechando os nossos olhos, buscando fazer o nosso religar espiritual junto à esfera maior, a quem nesse instante nós vamos agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por mais um dia de vida, por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. Que nesse dia abençoado nós vamos envolver nosso querido irmão Maurício Tomé, que vem nos discorrer hoje sobre o desenvolvimento da doutrina espírita. Vamos envolvê-lo com muito carinho para que ele possa nos passar tudo o que preparou. Porque Maurício é um estudioso dessa doutrina abençoada, desse evangelho redivivo que nos traz sempre o consolo e a calma na alma que buscamos a cada dia de nossa caminhada. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Vamos pedindo a todos que coloquem um copo com água, uma garrafa, uma jarra, para ser fluidificada durante o andamento de nosso programa de hoje. Graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje será desenvolvido por Maurício Tomé, que é empresário, palestrante espírita e também palestrante empresarial. Hoje é um dia histórico, porque no dia 9 de outubro, Palau e Termes, que desencarnou um ano depois, no dia 8 de julho de 1862. Então nós vamos entrar logo no nosso desenvolvimento da doutrina espírita. Maurício, muito bom dia. E qual o objetivo da doutrina espírita? Bom dia a todos, grande abraço, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Rodrigo? Para quem for ouvir no momento que puder, quero agradecer mais uma vez a oportunidade. E só vou responder isso no final. essa pergunta. No final? Não, isso aí é a cereja do bolo. Não, e você colocou para gente para desenvolver o desenvolvimento em seis processos da doutrina espírita. Um que é a curiosidade, o dois é o filosófico, o três a luta, o quatro é o religioso, o quinto é o intermediário e o sexto é a renovação social. Exato. Qual que você quer começar? A gente vai enumerar um por um, né? Esse texto é um texto que está na Revista Espírita de 1863, né? Chamado Dias de Luta. Dezembro, né? Período de luta. Dezembro. Dezembro de 1863. É porque você colocou pra gente aí, eu procurei em toda a Revista Espírita e era em dezembro de 1863. Lá no finalzinho mesmo dos textos mesmo, né? Que bom, bem no final. E foi Kardec que enumerou essas fases. Então é bom a gente poder pisar isso, entender em que fase que a gente está e o que a gente precisa fazer. Qual que é a nossa responsabilidade perante a implantação, não só do Espiritismo, mas da filosofia que traz a renovação social, que é a última etapa. Então, e a gente observa que a Revista Espírita ela é justamente um esclarecimento maior daquilo que ele tem dentro dos seis livros da codificação. E é importante para aqueles que realmente queiram estudar a doutrina espírita com mais profundidade, é ler a Revista Espírita, né? Sim, e a Revista Espírita de 1863 parece ter sido um dos anos mais profícuos, muitos assuntos relacionados à renovação social. Passando pela instrução para a comunidade espírita de como que é a questão religiosa para o espiritismo. Sim. Então, assim, para muita gente que estava ali no início, ainda tinha mais ou menos 10 anos, né, de doutrina espírita, né, uma coisa muito nova, então muita gente com dúvida, confusão. O espiritismo é destinado a quem, né? O que é o lado religioso? Como é que isso se dá? E Kardec respondia com bastante paciência durante todo o ano. A gente tem vários textos aqui que estão soltos, mas eu entendo que quando ele chegou em dezembro, ele quis fazer um compilado. Olha, vamos relembrar tudo o que aconteceu durante o ano de 1863. Foi aí que ele colocou esses passos aqui, né? As fases do desenvolvimento da doutrina espírita. Eu achei muito curioso, muito bacana, e é o que a gente vai estar falando hoje. E é interessante que em 1858 foi a primeira edição da Revista Espírita, e ele fez sozinho, não tinha nenhum assinante, e ele fez com a cara e com a coragem, né, de fazer uma coisa nova, e conseguiu, né? Conseguiu, e ele chegou no final da Revista Espírita com correspondentes em todos os continentes. Todos os continentes. E ele dava publicidade a tudo isso, né? E algumas pessoas eminentes que escreveram aqui também. Na Revista Espírita de 1863 tem um texto do Camille Flammarion. Não é só Kardec que escrevia. É. Né? E os padres que discutiam com ele, quando ele entendia que aquela discussão era salutar, que não ia para o campo do escárnio, da forma jocosa que os materialistas usavam para falar, ele respondia. Claro que deve ter tido um monte de bobagem, né? Que não veio a publicidade. Sim. Então, assim, ele era muito criterioso, falou assim: isso aqui vale a pena. E aí ele colocava o texto de quem ou detratava o espiritismo ou colocava uma opinião divergente, e ele ia ponto a ponto respondendo, e ele sempre colocava assim: escrevo esse texto não apenas para responder a pessoa, mas principalmente para a instrução e esclarecimento dos espíritas, daqueles que estão buscando isso. Então era uma postura de sempre de não, nunca foi de confronto, sempre de instrução. Ele usava isso para esclarecer. E respeito, né? Sim. Ele respeitava todo mundo. E outra coisa, Allan Kardec nunca fez index de nada, né? Ele nunca falou, você não pode ler isso, você não pode ler aquilo, porque isso aí não é espírita ou deixa de ser espírita. Pelo contrário, ele sempre deixou claro que era as contradições é que fazia a gente firmar o ponto certo, né? As contradições é que faz você analisar e você fazer o contraponto e dizer, não é desse jeito. Não tem jeito de você não defender algo se não tiver alguma coisa contra. Quando é tudo pro mesmo lado, não tem nada contra, não tem jeito, né? Tem que ter sempre alguém falando contra, alguém combatendo, alguém para esclarecer. Então, eu estou falando isso porque existem movimentos espíritas que ficam querendo determinar qual livro você deve ler e qual livro você não deve ler, né? Então, que é totalmente um absurdo. Quer dizer, eu vou ser agora guiado por quem quer que eu... Por quem quer que eu... Por alguns ideais que não tem nada a ver com o que eu penso. Então, eu tenho direito de ler o que eu quiser. Depois eu vou aproveitar o que eu quiser. O que eu não quiser aproveitar, eu não aproveito. Então, esse sempre foi o conselho de Kardec. Por isso que todas as obras de Allan Kardec, principalmente o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, quando a gente vai encontrar todos que falam contra ali, né? Todos que falam contra. E ele sempre vai de um esclarecendo ponto por ponto para mostrar realmente a força da filosofia espírita, para mostrar a força do que é realmente a doutrina espírita e o espiritismo. Isso é muito interessante de Allan Kardec, porque ele nunca fugiu de nada, mas também nunca desrespeitou ninguém, sempre aceitou as críticas, mas sempre defendeu em cima das críticas que eram feitas. A curiosidade, aproveito que você está falando, na revista de 63, tem vários textos de padre, vários, a favor do espiritismo e contra, não é só contra. Então, assim, a priori, a gente pensa assim, quando eu era aluno de escola de aprendiz, o pessoal falava, porque existiam as refutações dos padres. Houveram padres na época que validaram, que não viram um problema entre o que era o espiritismo e o que era o catolicismo. E é curioso que isso tenha ocorrido já logo no início. E por isso até eu quero dizer, eu durante o tempo que eu estudei para vir aqui, me veio muito na cabeça o Alamar. Alamar Regis. Porque o Alamar ele também fazia um pouco disso, ele trazia para a gente alguns padres com quem ele tinha amizade, que eram simpatizantes do espiritismo, que é a essência do que Kardec fez. Mostrar que não haveria necessidade de rompimento, de serem antagonistas, ao contrário. De polêmica. E o Lamar era uma pessoa polêmica, justamente por quê? Porque ele via que as pessoas não prestavam atenção nesses detalhes, não estudavam, não viam que qualquer essência. Hoje eu olho e entendo que foi isso. Ele tinha uma forma, eu acabo tendo que concordar aqui com vocês, que eu tenho um jeitinho assim, né? Sou meio polêmico, respondo, porque eu olho em volta e vejo que o pessoal repete aquelas frases aqueles clichês espíritas, sabe? E que o pessoal, você pergunta... Nunca lê nada. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar livro. Toda casa espírita tem biblioteca, você pode ir lá emprestar e ler. Não tem mais justificativa para isso. E se você estuda um pouco e você coloca essa postura, o pessoal diz que você está com desvio doutrinário. Só que não, é arrogância, fala que é obsediado. É. Eu estou obsediado há uns 15 anos já. Não, sabe que os obsediados é que são assessorados pra caramba, né? Porque pode ter obsessor do bem também, né? Poxa! Então a maior prova do contato espiritual, do mundo espiritual, é a obsessão. É a maior prova. Entendeu? Se tem obsessão é porque tem mundo espiritual, então, senão não teria. Mas vamos desenvolver então os seis processos que você propôs a... Vamos ver se ele consegue falar dos seis processos hoje aqui com a gente. Porque teve aquelas 12... É isso que eu falei, não falei que hoje era parte 1? É porque aquela vez que eu ia falar das 12 mensagens lá, ficava três programas fazendo com a gente. Curiosidade. Aonde entra a curiosidade? Curiosidade foi aquele período, e Kardec deixa bem claro, né, no texto, o período em que ocorreram aquelas manifestações pelo mundo todo, não só na França, mas nos Estados Unidos, em que os espíritos começaram a se manifestar de forma bem diferente do que era antes, porque a gente olha na história da humanidade, na própria Bíblia, a gente vê a manifestação dos espíritos o tempo todo. Mas da forma como foi assim, diferente. E aquilo causou a curiosidade na sociedade. Então, Kardec foi atraído através dessa curiosidade. Sim. Foi isso que aconteceu. E ele Kardec era cético, né? O Kardec era do mundo das ciências, era professor em 5 línguas, era professor de biologia, de química, era professor de francês. Matemática e teve profissão de contador. Então, assim, ele na vida dele normal, ele era uma pessoa muito ligada aos estudos, estudou, foi preparado por Pestalozzi, durante a ausência do Pestalozzi comandou a escola dele. Então, assim, uma pessoa com muito preparo para pesquisa, né, para estudo, pesquisa. E isso ele acabou depois utilizando bastante para não cair no erro, né, do que normalmente acontece com todos nós, aceitar ideias sem de forma metódica, que o método é o que está por trás de todo o processo de desenvolvimento do conhecimento, né? Tem que ter um método, você aplica um método de pesquisa, de estudo. Então Kardec dominava métodos e ele utilizou de método para pesquisar essas manifestações. Um dia ele foi convidado, ele foi numa daquelas reuniões de curiosidade, e as pessoas reuniam, era um evento chique, né? Ou era numa casa, ou era num clube, e as pessoas, algumas ficavam nas mesas, as outras assistindo, e foi assim que Kardec, de forma curiosa, tomou contato com a manifestação dos espíritos. E ele, de início, ele achou que aquilo ali era algum mandrake, alguma coisa, era um charlatanismo, era abusar da credulidade das pessoas que estavam acreditando naquilo de forma quase que automática, né? Mas, puxa, mas o que é isso? O que está por trás disso? Deve ter algum fio pendurado, deve ter alguma coisa estranha. Então, esse é o período da curiosidade. Então, isso se desenvolveu durante um tempo. Por isso, muita gente na época, a gente não tinha televisão na época, mas a sociedade ali da época, todo mundo discutiu o assunto das mesas girantes, das batidas. E que era um sucesso na Europa, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, começou logo depois, começou também aqui no Brasil, né? E ainda fala das irmãs Cox, da infelicidade delas. Foi. No texto que ele comenta, da infelicidade. Que foi um decorrer de fatos, né, que foram assim, atribulados. Né? Não foi apenas a lançar a publicidade. Aquilo acabou tendo problema lá na época para a família. Né? Maurício, é interessante assim, trazendo para os dias de hoje, né? Aquilo que a gente estava falando antes, falando de curiosidade, e o que nós tínhamos falado antes também, que é esse interesse da gente, de alguma maneira, de ir atrás. A curiosidade é muito legal, porque ele coloca curiosidade, mas a gente não pode deixar ela para trás, né? Porque hoje continua, a mentalidade um pouco mudou nas pessoas, mudou pouco. E às vezes você vê espíritas criticando gente que está lendo um romancezinho, um romance, essas coisas. Ah, porque ele é autor lá, ele é espiritualista, ele não é mais espírita. Eu não sei o quê. Tem que ler só a codificação, tem que fazer isso. E a curiosidade fica onde? Porque a pessoa, né? A pessoa, muitas vezes, ela vai para a doutrina espírita porque ela foi curiosa em certo momento. Porque ela foi num trabalho de curas e cirurgias espirituais, porque ela foi num trabalho de cartas consoladoras. E ela, por curiosidade, ela consegue confirmar que ela tem que se aprofundar um pouco mais. Então, até nas próprias casas espíritas, o combate que a gente faz aqui muitas vezes, que está cheio de casas espíritas que expulsou os espíritos de dentro das casas. Olha, que legal, hein? Estão fazendo espiritismo sem espíritos. O Jorge, tem um texto aqui exatamente do que você está falando. O nome do texto é Mediunidade de Cura, em 1863. Kardec coloca essa mediunidade, a necessidade da preparação do médium para poder atuar como médium de cura. Sem dúvida. No cuidado do corpo físico e no cuidado moral, que é ainda mais importante para quem é médium de cura. E colocando esse fator da curiosidade. Seja o que você está falando. Eu lembro de uma vinda do João Berbel, que é o médium de cura na AME, e durante o trabalho de cura, uma pessoa que estava lá incorporou um espírito muito bravo, tudo. E o João Berbel já estava incorporado, ele doutrinou o espírito, encaminhou e depois falou: quem que é a dirigente dessa casa? Da gente lá na... Aí a gente ali, tudo ali. Ele falou: olha, essas pessoas que vieram aqui hoje, elas vão procurar o centro espírita. O centro espírita é obrigado a tratar disso aqui. O centro espírita tem que ajudar essas pessoas, que está cheio de gente aí. Não tenho dúvida, está cheio de gente aí que está obsediada, elas precisam de ajuda. Agora, se vocês quiserem fazer centro espírita para rezar, abre templo evangélico, que é muito mais legal. Entendeu? Então, centro espírita foi feito para ter espíritos. E as pessoas têm que saber disso, porque a gente vai encontrar gente aí que está há 50 anos na doutrina, 25 anos, 30 anos na doutrina espírita, que nunca viu uma manifestação espiritual. Então o cara está lá o tempo todo escutando preleção, tomando passe e indo embora. Então os espíritos têm que acordar. Aí a gente vê a curiosidade, porque é a curiosidade que vai chamar as pessoas. Às vezes um livro chama a atenção da pessoa e estudar a doutrina espírita. Um trabalho de cura chama a atenção. Quantas pessoas se tornaram espíritas porque foram lá no Recanto de Luz em Manchela ver o trabalho do Edson e constatar a veracidade? Quantos espíritas nós temos hoje formando, por exemplo, na casa da Marcela, por causa que vão lá toda quarta-feira, estão lá. E daqui a pouco estão estudando a doutrina, estão procurando saber, estão lendo livro, estão tudo essas coisas. Tudo por causa que o espírito está presente. É, só lembrar das mães de Chico, né? São centenas, não são dezenas, são centenas de centros espíritas que nasceram pelo país por conta das cartas consoladoras do Chico Xavier, porque na sequência do consolo, vinha a vontade da pessoa de poder dar continuidade naquilo que foi consoladora para ela, para as outras pessoas. Isso onde? Nas localidades onde essas pessoas residiam. Então, e nesse ponto também, Maurício, eu lembrei agora lá do livro A Vida Triunfa, que é do irmão da Marlene Nobre, que fez justamente uma pesquisa com essas famílias e contestou que mais da metade eram espíritas. Mas antes não eram, se converteram depois das cartas que os consoladores receberam dos seus entes. Ou seja, o que, que eles pegaram? Ele pegou grande parte, mais de 80% dos espíritos comunicantes eram católico ou protestante ou não eram espíritas. E mais da metade das famílias eram espíritas. Ou seja, isso era o quê? Porque durante a entrevista eles responderam que sim, eram espíritas. Mas na época, antes de receber a carta, não eram espíritas. Então eles se converteram somente por conhecer a doutrina, ter o contato com a doutrina numa carta consoladora, no caso das mães do Chico, né? Tem outra forma de curiosidade que a gente vê hoje em dia, e é o que eu estou atualmente. Eu estou junto com mais três pessoas monitorando uma turma de estudo sistematizado da doutrina espírita na casa, nossa casa. Fica lá no Jardim Morumbi. Inclusive eu passei o link para a turma, porque eu fiz palestra, que a turma é de toda segunda-feira, e o assunto é um pouquinho atrelado ao que a gente está falando aqui hoje, porque é o primeiro capítulo lá do estudo sistematizado que fala sobre o objetivo do Espiritismo, né? Eu dei essa aula já também no curso. E o que aconteceu? A gente está naquele processo ainda de todo mundo se conhecer, né? Todo mundo contou um pouquinho da história de como chegou lá na nossa casa. Praticamente todos têm mediunidade. E vários não são espíritas. Vários alunos dessa escola não são espíritas. Procuraram por curiosidade, por necessidade, por causa da mediunidade que eles têm. Uhum. Um é de Umbanda. Então ele falou assim: Maurício, eu vou continuar na Umbanda, mas vim aqui para me instruir. Eu tenho essa necessidade, eu quero, e vou continuar lá na Umbanda. Então, assim, no Espiritismo, na minha turma de escola de aprendizes lá no Jefa, nós tínhamos duas pessoas católicas que continuaram católicas quando terminou. Inclusive, cantavam no Castelã. Então, assim, a gente tem que pegar esses exemplos e ver que o Espiritismo não tem objetivo, por exemplo. Uma coisa que não é objetivo é segregar, separar, afastar. Aqui só pode ter espírita. Em qualquer reunião espírita, é muito comum, principalmente, por exemplo, lá no Ponto de Luz, que fica lá no Motorama. Ponto de Luz é uma casa que tem psicografia, toda quarta-feira. E eu tenho frequentado lá, tenho ido fazer preleção. Essa semana foi um ex-vereador de Caçapava, um amigo da minha primeira infância, que não era espírita. Tá tendo alguns momentos lá de mediúnicos na vida dele, tá preocupado. Ele falou: meu, o que está acontecendo? E falou assim: ó, tem um lugar. E ele estava relacionando aquilo a um ente querido que faleceu. E ele foi atrás de uma carta, adivinha? Veio. Aí ele já me adicionou na rede social, já deve estar escutando o programa hoje. Isso é o Espiritismo. É trazer a informação, o consolo, não é ofender crença dos outros, não é para mudar a pessoa de religião. Isso. A pessoa pode continuar na religião dela, o Espiritismo não tem por objetivo mudar. E, assim, olha, está aqui escrito que o nosso objetivo é converter pessoas para serem espíritas. Maurício, é legal colocar também o seguinte, que Kardec falou o seguinte, que espírita pode ser da Igreja Católica, pode ser evangélico, protestante, pode ser muçulmano, pode ser quem for. Isso que quem falou foi Allan Kardec, não é nós, não. Então o espírito pode estar em qualquer um dos lugares. Eu estou falando isso porque está fresco na minha memória que tem um livro que a gente está escrevendo aí, que eu já acabei, chama Jesus Sempre Presente, que eu coloco lá, Espiritismo é religião, né? Aí coloco todos esses dados que Allan Kardec colocou também para nós, dizendo, olha, em todos os lugares está. Quer dizer, eu estou respondendo até Estou respondendo até a pergunta que o Rodrigo colocou aí para o povo, que você vai responder também depois. Mas o que acontece? Não existe discriminação dentro do Espiritismo. Então o cara pode ser católico a vida toda. É o que eu digo assim. Nós vivemos um momento político no Brasil tão conturbado. E no mundo também. Eu penso, poxa vida, se essas pessoas conhecessem a doutrina espírita, será que não seria totalmente diferente? Sem ser espírita, cada um continuasse na sua própria religião, sem problema nenhum. Né? Eu acho só que seria, conhecesse. Eu acho que tem um ponto na questão filosófica que a gente vai entrar daqui a pouco, que na verdade ia diminuir profundamente essa questão do sectarismo na política em outros campos do conhecimento humano, não só na política. Por quê? Porque vai aprender o que o Allan Krambeck ensinava nas escolas de filosofia e o pessoal que continua lá tem ensinado, que é a alteridade. É realmente conseguir conviver com os diferentes sem olhar para o outro como inimigo. Então, a gente observa que todas as religiões têm seus dogmas. As pessoas poderiam continuar com seus dogmas religiosos, mas têm uma ideia bem clara do que é a espiritualidade. E a gente vê que muitas religiões ela encobre ou então não esclarece as pessoas sobre a espiritualidade, que é isso que é o objetivo nosso de estarmos aqui, é desenvolver a nossa espiritualidade, aceitar as pessoas do jeito que elas são, aceitar, vamos dizer, as diferenças e essa alteridade que o Krambeck falava muito, que é o que nós devemos entender. Ele pode fazer seus dogmas lá na missa, no templo, mas ter essas ideias, vamos dizer, esses objetivos, essa filosofia espírita dentro de si. A gente tem aí a Sara Nossa Terra, que é uma igreja evangélica e que crê na imortalidade da alma. É um exemplo Eu já entendo que é um pouco do que Kardec previu que ia acontecer no futuro. Não ia mudar a religião. Eles não iam deixar de ser, no caso, evangélicos. Mas eles estão adotando ideias espíritas, vendo sentido nisso. E esse é o futuro do espiritismo. É muito mais ajudar todo mundo a sair do verdadeiro flagelo, que é o materialismo. O materialismo era o foco. Muito mais do que... Porque quem já crê em Deus, de alguma forma, ele já está dentro do seu culto, da sua forma de manifestar a religião, ele já está encaminhado. Para que tirar a pessoa de um caminho que ela já está segura, que ela está confortável, que ela se sente bem? E agora, e os que não acreditam em Deus? Agora, Maurício, a gente tem um perigo da fé cega também, né? A fé cega, cega mesmo, né? Porque a pessoa acaba caindo em cada buraco, que é brincadeira. Inclusive, chamaram o espiritismo de fé cega na época, está aqui também. Porque se você não usar a razão... há algum tempo atrás, o Papa João Paulo II também, ele fez uma bula lá, acho que é bula que chama, Fides Ratio, né? Que é fé e razão. Agora, eu tenho certeza que muita gente só vai enxergar essa bula daqui a 200 anos, que vai pensar, mas o cara falou isso lá atrás, quando nós falamos isso aí, desde que o mundo é mundo, a doutrina, desde que a doutrina espírita existe, que já manda a gente usar a razão. Porque tudo que você não usa a razão, você acaba sendo fanático. Acaba até perdendo a fé. Porque se não acontecer certas coisas que as pessoas estão esperando, elas acham que Deus não está ajudando, acham que Jesus não está ajudando, acham um monte de coisa. É isso aí. Vamos fazer um intervalo aí? Vamos. Vamos entender. Tem bastante perguntas aqui mais também. Cedo hoje. Hoje. Não foi no horário ainda. Não, mas um pouquinho atrasadinho. Hoje começou, foi o recorde. Hoje começou. Quando começou o programa era 8:08 só. Entendeu? 8:07, hein? Então. Discutindo, ó, eu tenho disco em casa, viu? Uhum. E eu troco a agulha, tá? Uhum. Tá vendo, sou desse, né, tempo. E aposto que é disco de rock. Uhum. Só. Sabia. É só disco bom. Tem um amigo meu que também é o Éder, que adora também rock, e aí tem um monte de disco lá também. Só de rock, muito legal. Vamos então com a música, Jorge? E aí depois a gente volta com as perguntas dos ouvintes, né? Tem a música Nova Era, com a nossa querida Célia Tomlin. A gente pede bastante vibração pra Célia, porque a Célia tá adoentada, né? Tá internada. E a gente pede pra Célia Tomlin, nossa grande amiga, as nossas energias de todos vocês agora, que eu sei que a gente tem muita energia para mandar, todos vocês que estão nos ouvindo, todos vocês que ouvem a Célia aqui, que conhecem a Célia Tomlin, para mim, como eu sempre falo aqui para todo mundo, a maior cantora que existe no Brasil, intérprete espírita que existe no Brasil, na minha opinião, e de muitas pessoas, e a Célia está precisando das nossas vibrações. Não, é interessante, né, Jorge, que você, sem conhecer a Célia, você já admirava a Célia. Com certeza. E eu lembro que você falou uma vez, será que a gente convidando ela vem ao nosso programa? Uhum. E veio, né? Lá na Bandeirantes ainda. Dela, do Alexandre, e agora com a Magali, né? E depois nos tornamos grandes amigos dela, do Alexandre, a Magali, que ela está colocando no caminho também, mas tá cheio de CD empilhado lá também na casa dela. Ninguém não vende mais CD. Eu falei, não tem mais onde tocar. Colocar tudo no Spotify, né? O Castelã, o Rodrigo tá colocando devagarzinho tudo no Spotify. Provocação, no meu carro ainda tem CD? CD. Por enquanto, até você trocar de carro. E não tem que comprar um separado. A gente vai ter que andar. Você lembra, Maurício? Você ainda andou com toca-fita na mão, carregando? Que saía do carro, você puxava o toca-fita. Sim, ainda o pessoal vinha com roubar, aquele, né, tojo junto, que era o... Né? Tinha lá o você modulava as frequências dele, mais exatamente. Agudo, mais grave. Era muito bom. Agora, eu acho que a gente vai ter que arrumar um tocador de CD também. Assim, portátil, para carregar ele dentro do carro, para poder entrar, porque na verdade não tem carro mais com CD. Daqui a pouco, tem que ter, vende aqueles externos, né? Sabendo a vantagem, eu não preciso ficar pagando mensalidade de Spotify, eu tenho a música na minha casa, vou lá, pôr e acabou. Eu tenho acho que uns 200 CD, que era dos dois filhos meus, que tá lá parado, lá, e tudo que você gosta, tudo de rock pesado, aquelas coisas... terríveis lá de se ouvir. É, né? Terrível nada, coisa boa. Não, aquele, o Dodô tocava numa banda de rock, eu fui uma vez escutar, falei, só foi essa vez só. Não entendia nada, não entendo nada. Ficar me chamou pra tocar guitarra na banda, não deu tempo, pô. Olha só, não deu tempo. Pra cima e pra baixo, eu falei, isso aí não tem, né? Isso aí é um mantra. Como é que é? Aquela da cabeça também? É, meu Deus do céu. Tem que ter cabelo pra fazer isso, né? A gente não tá... Não, pessoal, a gente tá discriminando as coisas aqui, né? Cada um gosta da sua coisa. Eu adoro rock, por exemplo. Eu gosto de rock pra caramba, mas é o tradicional, não, né? Eu nunca me esqueço que ele veio contar pra gente que foi num show do João Gordo, que era Ratos do Porão. Ratos do Porão. E o João Gordo era ateu. Xingava. E falando, nós precisamos ter um líder. O Dodô no meio da plateia. É Jesus Cristo. O João Gordo falou tanto palavrão. Xingou ele. Isso daí quer dizer, porque foi tudo o contrário. Depois ele foi lá falar, conversar com o Dodô. O Dodô era um palhaço do caramba. Tudo que ele. Você tava no meio das coisas. Quando você, e ele defendia, ele defendia. Não, também. Mas o Dodô era palhaço demais. O Dodô, você fazia uma pergunta séria lá. Que era a coisa mais banal do mundo, ele levantava a mão para responder, mas não tinha nada a ver o que ele falava, mas ele estava fazendo de propósito aquilo. Não, eu lembro ele durante... Eu lembro, só provocação. Acabamos com o intervalo do programa. Não, eu lembro no intervalo, lá pela Tininga, ele chegava a hora lá, 8h48! Eu falei, nossa, o que é isso aqui do meu lado? Olha, e no dia 19, daqui a 10 dias, vai fazer 9 anos que ele desencarnou, né? E deixou muita saudade. Com certeza. Vamos lá, então. Vamos lá? Uma nova era iluminou nosso caminho. O amor e o carinho mostra um novo horizonte. Nossa esfera se transforma em novo ninho. É a primavera a jorrar da eterna fonte. Vamos cantando em direção à claridade. A legião do amor sublime nos espera. Juntem-se a nós, vamos levar a humanidade esta canção que nos transporta à nova era. Vamos, meu povo, preparar nossa morada, que este planeta seja o nosso paraíso. Recomecemos novamente a jornada, tudo de novo, com bom senso e juízo. Quem sabe o quanto fizemos em tempos passados, braços cruzados frente à fome e à dor, sem ter ainda em nossa alma a existência desta coisa linda que é a essência do amor. Quem sabe até quantas mágoas já deixamos numa outra vida, em passada encarnação. E hoje mais firmes a caridade semeamos, e a nova era cantando em nosso coração. Vamos, meu povo, preparar nossa morada, que este planeta seja o nosso paraíso. Recomecemos novamente a jornada, tudo de novo, com bom senso e juízo. Recomecemos novamente a jornada, tudo de novo, com bom senso e juízo. Nós estamos aqui com o nosso querido amigo e companheiro Maurício Tomé, que é empresário, palestrante espírita e também palestrante empresarial. E o tema de hoje é desenvolvimento da doutrina espírita. Tem pergunta? Vamos fazer umas perguntas aqui para poder dar satisfação para os nossos amigos aqui dos vivencianos. Vou ficar ali. O Aécio ou de humildade? Olha, eu acho que são os dois. Os dois. Porque para a gente poder ajudar, a gente tem que estar bem. É aquela história lá do avião. Você, se tiver um acidente no avião, máscaras cairão à sua frente. Primeiro coloque a máscara em você. Depois você cuida de quem está do seu lado. Então, assim, falta um pouco, sim, de conhecimento. As pessoas falam de senso comum e, às vezes, o senso comum não é o certo. Então, eu creio que a gente precisa estudar. Segundo, humildade. Porque Kardec fala que a força do Espiritismo está na sua filosofia. Se a gente estuda a filosofia espírita e entende os argumentos que vão dizer a nossa razão, a gente vai ser mais humilde. Sim. A gente vai ser mais humilde. É difícil falar para a pessoa ser humilde se ela não estiver passando por um processo de transformação íntima. Porque o Espiritismo veio combater o egoísmo e o orgulho, não é isso? Não é só a pessoa ficar com vontade. Olha, eu tenho vontade de ser mais humilde, mais humana. Tudo bem que indo num trabalho assistencial, ela vai poder exercitar aquilo. Mas é necessário a pessoa saber o que ela está fazendo. É igual o desafio, o meu desafio hoje aqui como entrevistado é trazer a contribuição e ver se todo mundo sabe qual é o objetivo da doutrina espírita, porque o tema desenvolvimento da doutrina espírita, ele leva para o caminho que eu vi pelo estudo do tema, que é, no final, todo mundo entender qual é o objetivo da doutrina espírita. Sim. E eu já tive inúmeras experiências nos centros espíritas, das pessoas não saberem o objetivo da doutrina espírita. O que a gente falou no primeiro bloco sobre esse respeito entre as religiões, está cheio de gente que não respeita as outras religiões sendo espíritas. Às vezes entra até no campo do egoísmo ou do orgulho, né? É como se a gente também fosse desse fla-flu eterno que está tendo no mundo, né? De ou um ou outro, né? É. E acaba não tendo o que é o fim de tudo isso, que é a fraternidade real. Não é a fraternidade que está escrito no papel. Tem que ter fraternidade de verdade. E isso faltou para a Revolução Francesa. E isso vem faltando até hoje. Para todo mundo que fala desses pontos. Né? Igualdade. Fraternidade. Qual que é o outro mesmo lá? Liberdade. Sem a fraternidade, os outros dois não existem. E a gente está olhando para o mundo, ainda falta o quê? Fraternidade. É isso. Que legal. Maurício, outra pergunta. A Fabíola Dias Pasolini tem uma pergunta. Maurício, você já leu obras de Ramatiz? Já. Meu pai me deu aquele livro que fala sobre alimentação carnívora. E ali eu fui... Filosofia da alma, se não me engano. Fisiologia da alma. Fisiologia. Depois eu fui ler o Sublime Peregrino quando eu comecei a estudar Escola de Aprendizes, porque a gente, quando faz o curso de Escola de Aprendizes para ser preletor, a gente recebe a bibliografia de todas as aulas, né? E em muitas aulas era citado. Eu fui lá e comprei o Sublime Peregrino. Legal esse livro. Que é um livro muito legal. Eu gosto muito. Eu tenho ele. Eu já li alguns livros do Ramatiz também, gosto também. Agora, os que aqueles que falam para não comer carne, eu nunca li, não quero ler, não. Pois é. Eu fiquei, enquanto eu fui trabalhador lá no Jefa, no passe de limpeza, eu não comia carne. Eu não comia. Lá em casa era uma briga. A Patrícia falou, mas você está ficando muito bitolado. Eu falei, não é isso. Eu não estou indo lá obrigado, eu estou indo lá voluntariamente. Uhum. E se eu estiver indo lá, eu tenho que estar fazendo a coisa do jeito certo. A gente não deve estar com alimentação carnívora para trabalhar no passe. Não, e se você ler na fisiologia da alma, o tempo que demora para fazer a digestão da carne, ela precisa primeiro se putrefar no estômago para depois começar a fazer. Você deixa de comer carne. Agora, passado esse período, Rui, hoje eu tenho uma visão um pouco diferente, porque esses dias eu tive um problema no mundo do skate, porque assim, o Rafa está crescendo muito, ele só está há um ano como amador, ele era um atleta iniciante em 2021. Ele ganhou Paulista, ganhou Brasileiro, ninguém o conhecia. Esse que está falando é o filho dele, que é o Rafael. É do skate. Rafael Tomé. Ele é o Tomé, eu sou o Tomezão agora no mundo do skate. Não sei por quê. Aí o que aconteceu? Ciumeira. Ele começou no amador e no primeiro eliminatório da primeira etapa do Paulista, ele já classificou em terceiro lugar no meio de 32. E aí, qual foi a tática dos concorrentes? Começar a dropar, que é cair na pista, na hora que ele ia fazer o aquecimento dele, descia 3, 4 para não deixar ele treinar. Aconteceu um problema porque machucaram meu filho. E eu fui reclamar. Foi uma celeuma, problema sério, que causou fofoca na pista onde ele treinava aqui, de um cara que é de família espírita aqui em São José, que o filho também é um talento, anda muito. Mas o cara tem ciúme, o cara tem aquele olhar que não é o olhar positivo. E por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque ele é vegetariano. Ele é vegetariano. Aí eu cheguei uma hora que tava tendo tanto enchimento de saco que eu falei pro dono da pista sobre o problema que essa pessoa tava trazendo. Que adianta a pessoa ser tão ligada e tão preocupada em salvar os animais se ela não trata bem as pessoas? Uhum. Sim. Então, eu prefiro as pessoas que comem carne e que são boas, que são gente fina, elegante, sincera, do que os ecochatos, que quer ficar pondo regra na cabeça da gente. Sim. E no fundo, por trás disso, tá o orgulho. Eles se acham pessoas superiores às outras porque não comem carne. Maurício, tem que comer. Se você não quiser comer carne, que lindo, que maravilha, porque isso, claro, é legal. Com certeza. Agora, não para ficar causando problema nos ambientes, ficar... E se achando melhor. Tá num dia do almoço, numa janta, e fica com aquela cara de nojinho, olhando para os outros como se fossem seres inferiores, porque comem um churrasco. Outra coisa, é como eu falo, por exemplo, principalmente quem para de fumar. Porque ficar perto de quem fuma é ruim para quem não fuma. A gente concorda plenamente. Eu já fui fumante, não sou. Mas o pior chato é aquele cara que parou de fumar e enche os outros. Quando funda parar, deixa a pessoa parar se ela quiser parar de fumar. Se a pessoa quiser opinião, ela pede. Agora, para de ser chato, né? Sai de perto. Hoje o Brasil está tão evoluído nesse ponto, não pode fumar dentro de carro. Ele vai entrar no carro da gente fumando. Nossa, e a gente dentro vê... Dentro do ônibus não pode fumar, dentro do trem não pode fumar. E vê a Europa, sala, né, fechada, não pode fumar. Tá super evoluído. Então, pra que você ficar reclamando? Deixa cada um se E você vê a Europa, né? Europa que se define como uma civilização desenvolvida, né? E quanta gente que fuma lá? Na Itália, na Portugal, Espanha. Extremamente... Eles são muito... Fuma muito. Até no aeroporto tem um lugar específico para o pessoal ir lá fumar. Eu nunca vi tanta gente fumar e se classificam como evoluídos, né? E desenvolvidos. Né? E também você vê o metrô de São Paulo e vê o metrô desses países, é uma aberração, né? E aqui nós temos um povo que diz que é atrasado, mas se pegar o metrô de São Paulo é exemplo para o mundo de limpeza, de organização. Então, já tem tudo isso. Se já tem tudo isso, o que, que eu tenho que ficar na cabeça da pessoa que ela fuma ou ela deixa de fumar? É problema dela. Eu não tenho que falar nada. Eu tenho que ficar na minha. Se eu não estiver satisfeito, eu saio de perto. A pessoa não vai entrar nesses lugares para fumar, que é proibido. Tudo bem. Então, não adianta ficar. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora. A Dora, por exemplo, fumava aí quase 4 maços de cigarro por dia. E eu já tinha parado há muito tempo. E eu falava com ela muitas vezes assim, mas Era problema dela, até que um dia deu o tino dela que ela falou, né? Porque eu não queria arriscar ou eu ou o cigarro, porque ela ia escolher o cigarro, né? Eu não quis fazer isso, não. É. Ela dizia que o coração dela era de Jesus, mas o pulmão era da Souza Cruz já, garantido, né? Então, na hora que ela cismou de parar, ela parou, pronto, acabou, não tem conversa. Cada um tá na sua. Então, esse negócio, a pessoa é vegetariana, agora todo mundo é obrigado a ser. Ou então a pessoa come carne, ela tá errada. Agora, nós já tivemos um convidado aqui, né? Entre aspas. Que nós falamos, estava falando muito de carne, comer carne, não sei o que, que a pessoa era vegetariana, né? Aí nós falamos, mas o Chico Xavier comia bife, comia frango. Ela falou, mas nesse ponto eu sou mais evoluída do que ele. Eu falei, então vamos parar. Então paramos por aqui. Não, mas Chico, eu achei Chico um texto. Eu achei um texto nessa revista espírita de 1863 sobre. Fica assim, claro que Kardec comia carne. Tá? Porque ele entrou num assunto e tal, porque daí para comer uma canja, não sei, sabe? Uhum. Então, gente, volta naquela história de Jesus. Não é o que entra pela boca, é o que sai. Uhum. É o que sai. Então, para de ficar fazendo essa caça. Eu acho que um dos pontos chatos desse mundo politicamente correto, que a gente tá vendo, eu não gosto de politicamente correto. Nunca gostei, desde o começo. Falo todo dia, eu sei que muita gente não gosta de ouvir essa minha opinião, porque eu entendo que o politicamente correto é um novo nome para hipocrisia. É um novo nome para hipocrisia. Ficar caçando os outros, uhum, cancelando as pessoas. Esse negócio de cancelamento existe há muito mais tempo do que rede social. Sim. Tem mais pergunta? Tem sim. Daniel Rosa. Tudo isso era por causa da pergunta do Aécio, não? a gente está indo aquelas conversas boas mesmo. O Daniel Rosa de Assis, de Goiânia, tem uma pergunta. Professor Maurício, Kardec, ao afirmar que se houvesse divergência entre a doutrina espírita e a ciência, ficasse com a ciência, se deve ao desafio de incluí-la nas universidades como disciplina? Tem uma coisa aqui para o amigo, nessa revista espírita mesmo, difícil vai ser achar agora, né? Porque são 500 e poucas páginas em que se fala da validação do espiritismo realmente muito mais pelo campo da ciência do que pelo lado religioso. E nessa época de 1863, lá na França já haviam discussões em universidades sobre o espiritismo. A gente tem pouca coisa, a gente vem tendo gente, repetição de um estudo que teve na USP sobre o Reiki, mas eu acho que ainda é muito pouco. E eu que fui fazer o mestrado na FIA, que é a Fundação dos Professores da USP, eu tive uma experiência muito ruim, porque os temas que são pesquisados em ciências sociais vão para o lado do materialismo, assim, 99%. E aí vem o desafio, né, que o pessoal fala assim, a gente não tem que se meter nos assuntos. Eu entendo que essa renovação social, que é o sexto passo aqui que Kardec coloca, é a ocupação dos espaços, dos temas espíritas em todos os lugares da sociedade. Todos. Na política. Mas que não tem que se meter com política. Não é para criar tumulto de opinião, não é para ser sectário. Mas que bom que temos o Girão como senador espírita, defendendo através das pautas dele. Ele não fala de espiritismo lá, mas ele é espírita e a gente vê que ele está agindo como espírita. Já esteve aqui também. Já, eu assisti o programa. E ele falou que nós, espíritas, precisaríamos usar os espaços enormes que existem na política. E tá faltando mais espíritas, por exemplo, para fazer dissertações e teses. E ele defende espirituais mesmo. Defendendo a pauta da vida. É. Né, que é a pauta principal dele. É isso. Contra o aborto e em defesa da vida. Então, contra as armas. Né? Então, e isso é legal, porque ele não se corrompe politicamente. Por mais ele apoiar a direita, por mais ele apoiar Bolsonaro, por mais ele apoiar a pauta de liberdade, ele mesmo falou, olha, aqui, ele falou, olha, eu defendo a vida, defendo 4, 5 coisas que o Bolsonaro defende, por exemplo, mas eu não defendo a arma. A gente não tem que concordar com 100% com ninguém, né? E falou assim, ó, e vou e defendi contra, fui contra... e lutei e trabalhei contra essa pauta, mesmo sendo a favor do governo. Então, assim, é um exemplo de você estar na política e você não ser corrompido por Perfeito. Todos os temas, né? Ou seja, você defender o ideal, que é o ideal espírita, a paz, né? A concórdia, né? E a liberdade, principalmente a liberdade. Exato. Né? Rodrigo, eu estou há 30 anos na política, fazendo política, mas só que eu separo. Política é uma coisa, espiritismo é outra. Tá? Só que eu levo todo o meu conhecimento espírita para desenvolver na política. Tá? E dá certo sempre. Então, o espiritismo converte as consciências, não estou falando seguidores, né? Estou falando das pessoas entenderem a ideia de algo além da matéria. Sim. Do que é o metafísico, do que é a consciência de Deus nas atitudes cotidianas. Sim. Dentro do centro espírita, a gente já sabe que todo mundo é bonzinho. Né? Agora, nós temos que ocupar os espaços na medicina e levar o tema do além da matéria para a medicina, deixar isso mais evidente. Em qualquer outro ramo, nós temos a Milker, não é isso? A Milker. Um palestrante empresarial, que é espírita, teve uma vez aqui na Câmara Municipal. Eu não estou lembrado, mas... Eu não sei se é exatamente esse o nome. Ele leva para as empresas, ele é consultor de empresas, ele leva a questão do humano para dentro das empresas, colocando no trabalho dele tudo que ele tem do espiritismo. Porque nós progredimos nas relações da família e também nas nossas relações de trabalho. Se a gente não defender o que a gente acredita nesses pontos, como é que um dia a gente vai chegar na renovação social, que é o último passo aqui? Renovação social significa o quê? Vai chegar um ponto da humanidade que vai ter essa fraternidade. Sim. Que não vai ser essa fraternidade aí que o pessoal quer fazer por caneta, projeto de lei. Proibindo as pessoas de pensarem algo, mesmo que seja errado sobre os outros. Porque você não vai converter as consciências por obrigação, porque ela vai ser presa porque ela pensa algo hediondo. Só vai converter mesmo quando a pessoa, dentro do espírito dela, ela entender que fazer aquilo prejudica os outros. Esse é o papel da renovação social. E esse é o papel dos espíritas. Exato. Sim. Vamos para outra pergunta? Vamos. O Valdeci Braulio tem uma pergunta para você, Maurício. Será que o problema do espiritismo não é a falta de adeptos no Brasil? Somos apenas 3%. Olha, irmão, chega quase a 50% o número de católicos que acredita na reencarnação, segundo o IBGE. Muito mais, né? Muito mais. Aí entra de novo naquela discussão que a gente tem aqui no passo religioso, que é o quarto passo, que está aqui na Revista Espírita, em que Kardec é categórico. O lado religioso do espiritismo está atrelado ao comportamento e não a um tipo de culto específico, para não ser como são outras religiões que estão presas há fórmulas de culto. O espiritismo Dogmas. Não tem isso. Uhum. Então, assim, Kardec, para ele, era claro que o espiritismo ele vai ajudar as outras religiões e não mudar as pessoas da religião delas para o espiritismo. Não é o objetivo do espiritismo, converter adeptos. Então, a minha filha, Gabriela, ela finalmente, depois de ficar tanto tempo lá na Igreja Católica, ela decidiu, por conta dela, depois de adulta, estudar o Espiritismo. Tem mediunidade, está lá no curso do ESG que eu estou junto lá na nossa casa. Recentemente, ela começou um namoro com um rapaz católico muito praticante, família super praticante. Aí começaram aqueles problemas de convívio. E o rapaz, vendo a forma que eu estava procedendo em relação ao assunto, ele se encantou com o espiritismo. Só por isso. Porque não entrei em debate, porque eu não falei que estava errado. Falei para ele, olha, não deixa sua mãe assim. Continua indo na missa. A Gabi, inclusive, vai na missa. Então, leva a Gabi na missa com a tua mãe. Vai lá, não tem problema nenhum. Não estamos aqui para discutir se a igreja está certa, o espiritismo está certo, nada disso. Inclusive, a minha esposa é católica, tenho 20 e poucos anos de casamento, a gente não teve problema no assunto. E hoje a Patrícia, ainda católica, está fazendo curso de médiums. E ela continua católica. Presta atenção. Minha mulher é católica, está fazendo curso de médiums. Então, assim, gente, não vamos ficar presos à questão de quantos por cento é espírita, porque pratica, que vai todo dia no centro espírita. O espiritismo veio para o mundo inteiro, para quem quer a resposta sobre quem somos, o que é Deus, o que vai além da matéria. Isso serve para todas as religiões. Ô, Maurício, eu sou casado há 54 anos. A minha mulher é católica, daquela que todo dia ela reza o terço, ela vê a missa através da televisão, ou então presencialmente ela vai na missa, e nós vivemos tranquilamente 54 anos. Eu nunca fui dormir na casinha do cachorro por causa de divergência religiosa. Não, eu falo que a Regina, além de ser católica há 54 anos, já está garantido a santidade para ela também. Né? 54 anos aguentando Rui, é santidade dá certo. É sair daqui, a gente canoniza ela, tá com a Santa Regina. Né? Santa Regina. É. Barbosa. Isso. E a Irene, ela fez uma pergunta. Não sei se a gente fez a pergunta da Irene na semana. Não. A Irene também mandou uma pergunta aqui. Não acha que a tendência é que as pessoas não sigam mais religiões e sim, estudando as religiões, chegarem à conclusão de que cada um é um templo? Tem uma parte aqui que Kardec colocou um texto que não é dele, é de outra pessoa que ele achou interessante, eu também gostei muito, que fala que nós ainda respondemos mais aos sentidos do que à razão. E por isso que os espíritos fizeram essa fase de curiosidade. Porque poderia começar direto na fase filosófica e falar da parte racional da doutrina. E mesmo a espiritualidade, entendendo o nosso jeito da humanidade ligada à Terra, mesmo assim entendeu que deveria começar pelas manifestações, trazer a curiosidade, para chamar pelos sentidos, para num outro momento a gente ir pela razão. Eu entendo que a gente ainda está longe desse que é, vai chegar na renovação social, a de verdade, não essas de partido, que essas eu não acredito. Essa renovação social, esquece. Essas aí de são ideologias materialistas que eu refuto. E lamento por muitos irmãos acharem que isso tem a ver com o espiritismo. Isso, né, é uma pena, porque são doutrinas materialistas. O espiritismo veio combater o materialismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E parece que é tudo igualzinho, que é aquela coisa de ser humanista. E não é nada humanista. É a perda de liberdade. Eu fico, né? Mas voltando para essa questão aí da pessoa que perguntou, nós precisamos ainda, essa humanidade ainda tem essa necessidade muito ligada aos sentidos. Então, e para isso colabora, por exemplo, a música nos ambientes espíritas, porque ela vem mexer com o quê? Com os nossos sentimentos. A música vem trazer para nós uma sintonia de vibração. Então você vê que nós, a gente pode falar tudo é racional, mas nós ainda estamos no padrão evolutivo que a gente precisa de todos esses, todas essas situações em volta de nós para ajudar a gente a se conectar com Deus. Por isso a necessidade da prece. Deus sabe tudo o que a gente precisa e não precisa de prece? Precisa sim, por quê? Porque somos nós que temos que nos conectar com Deus e não Deus conosco. É uma forma de humildade da gente reconhecer que nós somos tão difíceis que a gente tem que fazer um esforço tremendo através da prece para a gente se conectar com Deus. Ou seja, Deus respeita a nossa liberdade da gente não querer ir a Ele. Isso, e aí quando a gente quer, a gente faz prece muitas vezes. Se for aquela prece de fórmula, não vai ter o objetivo atingido. Só vai ter o objetivo quando a gente realmente entra num sentimento, numa emoção de busca que deixa a gente arrepiado assim na pele, sabe? Quando a gente se emociona, chora. E chora de felicidade ou chora de contentamento. É um sentimento, não é uma racionalidade esse momento. Mas, Maurício, isso quem ensinou não é o Espiritismo. Quem ensinou foi Jesus, que nós encontramos lá no Evangelho de Mateus e de Lucas, ele ensinando as pessoas a fazer a oração. Mas fazer a oração não é rezar automaticamente, é fazer uma análise daquilo que ele fez durante o dia, ficar num ambiente tranquilo e fazer a sua oração. Isso quem ensinou foi Jesus. Tanto é que o Pai Nosso, a pessoa tem mania de dizer que é uma oração católica, e não é. É uma oração que está lá nos Evangelhos de Lucas e de Mateus. É uma oração universal, né? Eu só queria colocar uma coisinha para você, que essa enquete que a Irene Maria do Nascimento colocou e que é a pergunta que o Rodrigo fez sobre a doutrina espírita está em todas as religiões. Nós vemos pastores, inclusive essa semana nós ouvimos a primeira-dama dizendo que Deus falou comigo, Deus trouxe a palavra, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. Aí você vê justamente a mediunidade em todas as religiões, que quando você está falando em Deus, é a mediunidade se manifestando. É mediunidade, não espiritismo, né? Não espiritismo, é mediunidade. Então, eu fico impressionado, porque as pessoas ainda falam, mas mediunidade é coisa de espírito, espiritismo? Não. Mediunidade é universal, todo mundo é médium, todo mundo tem mediunidade, aflorada ou não, depende da necessidade de cada um. O João de Deus era um excelente médium. Pois é, mas aí se perdeu pelo materialismo, né? É uma ferramenta, né? Você pode usar para o bem ou pode usar para o mal, né? Então é que nem um martelo, você pode construir uma casa ou tem gente que pode usar para tacar na cabeça de alguém, então... É, como qualquer ferramenta, pode ser usado para o bem ou para o mal, né? Olha, deixa eu fazer uma propaganda aqui. É, tarde da pizza em prol da Umbavale. Umbavale. Tem que falar, é Umbavale 2022. É, agora, dia 15 de outubro, e claro, quem está promovendo é sempre a Casa de Caridade Pai Jeremias e Vovó Catarina, na rua Deocleciano Borges de Oliveira, 136, Jardim Santinês 2. Vai ser a retirada no dia 15, das 14 às 16 horas. E o telefone para vocês encomendarem a pizza é deliciosa, né, Rui? A pizza que a Sandra e o Walter faz lá, deliciosa. Muito bem montada mesmo, deliciosa. E amanhã a Sandra estará comigo. Nós vamos ter uma reunião lá na Câmara e nós vamos falar a esse respeito que vale a pena o pessoal adquirir a pizza, só que é limitado também o número. Então, por isso que tem, eu já vou passar o telefone, o WhatsApp aqui para vocês encomendarem, se quiserem. O WhatsApp 12, é claro, né? 99665-1314. Está aqui no Vivência Espírita, tá no grupo aqui, do cartazinho, tá no grupo do Vivência. Né? Ô Jorge. Diga, Carlinhos. Eu tenho também uma propaganda. Pode falar. No dia 15 de outubro, das 11 às 16 horas, vai ser a tarde da torta lá do Jefa. Eles vão arrecadar dinheiro para fazer uma surpresa para a mocidade, para as crianças. Só não pode contar aqui ao vivo, né? Que vai ser uma surpresa para a mocidade. Não era para contar, porque era surpresa. Que aqui no cartaz não está falando que é surpresa nenhuma, está falando nada da torta. Só pedir para ninguém contar. O Carlinhos falou para mim, Carlinhos, não pode falar que é surpresa. Tá bom. Aí não aparece ninguém para comer a torta. É surpresa, né? Pois é. Mas a torta é espiritual ou não? A torta não é espiritual. Não, é torta física. Então tá, e vão ser torta doces e salgados, bolos, pães e muito mais. Quem puder ajudar essa criançada que está no trabalho da evolução da doutrina maravilhosa, que esse é o futuro da doutrina. E as pessoas e os centros espíritas abandonaram isso há muito tempo. Só para falar, o local do Jeff é a rua Antônio de Moraes Barros, 44, Centro, São José dos Campos. Então é dia 15, agora também, das 11 às 16 horas, tem a tarde da torta lá no Jeff. Só não tem telefone, né, Jorge? Não, porque não é para encomendar, tem que ir lá, né? Sim. Rodrigo, legal. Eu trouxe um vídeo aqui para mostrar, para dar uma provocada no assunto. Maurício, trouxe um vídeo aqui do nosso irmão Adelino da Silveira. Conhece Adelino da Silveira? Né, que foi biógrafo do Chico Xavier. Ele recebeu o livro Kardec Prossegue, né? e foi outras biografias também de Chico Xavier. E ele durante uma palestra espírita, né, e ele foi amigo íntimo de Chico, né, trouxe, e eu queria trazer esse vídeo justamente para dar uma provocada aqui no Maurício. Vou colocar aqui para você ouvir. Aí você comenta... cancelado em mais um monte de centro espírita. E aí você comenta para a gente aqui, né, justamente sobre essa atualidade, esse desenvolvimento. Muita gente fala que a doutrina é uma doutrina progressista. Queria que você comentasse sobre isso aqui para a gente também. Só um minutinho, por favor. Vou colocar aqui, vou dar play. Vamos ver se o som sai. Nós estávamos no ano de 69... período pós a Revolução de 64, disse: Chico, eu estou muito procurado por comunistas, socialistas e outrosistas que querem a mudança do regime. Excluindo aquele pessoal que faz passeata na rua, enquanto os pais estão mantendo o teto, o pão, a escola, aquela meia dúzia que quer a mudança do regime por amor ao povo que está sofrendo. Ele disse: se você tem um amor no seu coração, você não precisa de um regime que te obrigue a dividir. Divide agora. O que está te impedindo? Aí eu disse: Chico, por que que nós somos... Nós estávamos no ano de 69, período pós a Revolução de 64. Aí, peraí, Chico, deixa eu estou parar muito aqui. Procurado comunista, socialista e outrosista que querem a mudança do regime. Comente aí pra gente, Maurício, o que você acha? Eu acho que nem precisa comentar, mas volta um pouco o que eu falei há alguns minutos atrás. Confunde doutrinas materialistas que falam de humanismo, que falam de igualdade, mas que não tem igualdade, não tem liberdade, com a doutrina espírita, que é uma coisa totalmente diferente, e aí sim, ligado ao que vai além da matéria. E aí a gente não precisa ter ideologia nem de direita nem de esquerda. É a ideologia Jesus. Só. É só fazer o bem. E você não tem que ter um decreto, uma ordem de qualquer tipo de governo em nenhum país. Não estou falando do Brasil. Qualquer lugar. Uma vez eu fui naquele programa da Solange Moraes, lá da Band. Ela tinha acabado de fazer o Mastermind, né? Aí colocaram pessoas para fazer pergunta para mim. Entrou uma pessoa falando que ela tinha dificuldade no relacionamento com o marido. E falando que ele não dava para ela. E aí ela enumerou a quantidade de coisas que o marido fazia por ela. Aí ela fez a pergunta: o que, que eu faço? Tipo assim. Claro, né? Só para ficar claro que você colocou aí. Que você falou que o marido. Que ele não dava para ela o quê? Um monte de coisa que ela pedia? É questão assim de a parte do relacionamento em relação à amizade. Ah, tá. Uhum. Sabe, a pessoa não tinha, ela falou assim: puxa, eu não sou bem tratada nessa parte, naquela outra. O que, que eu faço? Eu virei para ela, falei assim: ó, faça você, porque ele só vai aprender se você fazer por ele. Uhum. Que outro jeito que vai ajudar o marido? Uhum. Ela tem dois caminhos: você para ou ajuda ele a aprender como tratá-la. Uhum. Eu acho que é um pouco parecido com essa história. A gente, para ajudar o mundo a ser mais fraterno, a gente tem que ser fraterno, acabou. Sim. Você não tem que esperar a ordem de ninguém, muito menos de pessoas duvidosas falando o que é certo e o que é errado na sua vida. Segue a doutrina, segue Jesus, que você vai estar bem. E a gente não pode ficar esperando que porque assim, eu aprendi ao longo do tempo nessas associações comerciais, essas entidades todas. Normalmente os tranqueiros são os que chegam nas presidências, os que mais dão trabalho para todo mundo. Porque quem é bom está ocupado fazendo alguma coisa, não está lá para ficar falando o que é certo e o que é errado para a entidade de classe. Eu sou administrador de empresa, o que o Conselho Federal e o Conselho Regional de Administração fez por mim? Eu tenho o meu Conselho de Administração e os coaches estão lá exercendo a minha profissão. O que, que eles fizeram? Os caras estão fazendo o que eu faço sem licenciatura. Mas aí eu falo assim também, eu não estou nem aí em relação ao que o público pensa, porque tem muito coach que é melhor que colega meu, administrador. Então assim, poxa, cada um, se a pessoa se torna relevante, nem coach precisa ser o administrador. Está cheio de engenheiro que é muito melhor que administrador nas empresas. que leva muito mais contribuição, e é engenheiro. E tem muito de engenharia hoje dentro de curso de administração. E aí, porque engenheiro está trabalhando como administrador. Se a pessoa se fez relevante, parabéns para ela. Então, a gente não precisa de ninguém falando para nós, a não ser a nossa consciência. O Espiritismo ajuda a gente a nos libertar dessas coisas que nos amarram, a querer ter um guia que seja diferente do que foi Jesus, né? Achar que homens cheios de falha, de interesses egoístas, materialistas, vêm falar de fraternidade para nós. E eu acho que esse vídeo é muito bom porque você vê que a coisa não é nova, né? Ou seja, aquilo que o Chico falava, uhum. aquilo que o Chico falava de... Tem até uma mensagem, né, do Chico, é legal a gente resgatar, que fala para você servir, não precisa arrumar desculpa para começar a servir. Sirva, né? Já começa a fazer. Pronto. Não precisa ter dinheiro para poder doar. Não precisa ter tempo para poder doar. Ou seja, já faz, né? Não fica esperando para começar a fazer a caridade. Já faça. Né? Então isso serve para tudo. Então as pessoas defendem bandeiras, mas já começaram, né? Já fazem o que está nessa bandeira. Né? Então é isso que está nesse vídeo. A maioria está esperando benefício próprio. É. Ou seja, é uma bandeira para vender algo que nunca vão fazer. Né? Ou que nunca faria. Ô, né? Rodrigo, esse áudio, esse vídeo aí, falando dessa história, mais uma história bonita do Chico. Você veja, o Chico já estava na fase da renovação social. A boa parte dos espíritas ainda não. Muito menos ainda a nossa sociedade. Chico já deu o exemplo do que é uma regeneração social, falando assim, olha, o que te impede de fazer tudo o que Jesus nos ensinou? Está faltando alguma coisa? Nada. Você não tem que estar preso de novo. Por isso que não adianta ficar esperando Jesus voltar, né, Maurício? Ah, pra quê? Pra ele chegar e chamar a gente de burro? É, e Jesus tá conosco. Ele já falou tudo que ele tem que falar? É, eu vou falar, cadê os talentos que eu dei pra vocês? Cadê tudo que eu já ensinei? O que Jesus vai vir fazer aqui, por exemplo? Vai vir fazer o quê? Falar tudo outra vez? Porque ele não vai falar coisa nova se nós não aprendemos a velha ainda. É. Esses dias eu peguei um perfil no Twitter criticando a Mariluza. Por causa das postagens que a Mariluza, ela mete... Mariluza não tem papa na língua. Mete a boca no... Eu sigo pessoas como ela. Mariluza, Bacelli, o Geraldo Lemos Neto. Esses caras que são, para mim, referência. Porque tem outros aí que descarto. A Mariluza é muito incisiva. Diferente da maioria do pessoal em volta. E aí, um perfil desses que mistura espiritismo com outras coisas que não deveria, colocando os posts da Mariluz, os textos, e fazendo escárnio na rede social. Fazendo escárnio da Mariluza. E se denominando um grupo de espíritas fazendo isso. É um grupo de espírita progressista? É. Mas... Aí eu entrei em contato com a Mariluza. Eu entrei em contato com ela, mandei as postagens, porque ela não tem perfil no Twitter. Ela só tem o Facebook dela, todo dia ela faz o Evangelho, que eu acompanho. Ela faz lá o Diário das Catacumbas, para quem não a segue, ela coloca que ela está olhando o que está acontecendo do ponto de vista espiritual ao momento do Brasil. Uhum. Eu adoro isso, cara. E ela escreveu também o livro do Tiradentes, né? Eu já tô sabendo, assim. E foi um dos maiores defensores partidários da liberdade, que foi Tiradentes, é a maior referência que a gente tem em termos de liberdade aqui. Mas a gente também tem Bezerra de Menezes, que foi do Partido Liberal. Temos Eurípides Barçanufo, tá no livro o perfil do parlamentar de Eurípides Barçanufo, que foi Partido Liberal. Que mais exemplos a gente precisa? Bezerra, Eurípides e Chico agora aqui. Exato. E assim, você vê, entra naquela questão de você poder atuar em todos os campos do conhecimento para a gente ajudar de forma realmente efetiva. Né? Eu vejo que a gente está passando um momento muito delicado. O Brasil, para a gente ter uma sociedade regenerada pensando no Brasil, a gente tem que olhar para quem está mostrando o caminho da fraternidade e não da separação e não do que se chama muito de revolução. Kardec fala que a doutrina espírita não é quando ele fala de progressismo, está vinculado à evolução. Progresso evolutivo, né? Essa linguagem que usa de progressismo hoje, que está metido com política. Sim. É evolutivo o negócio. Então, é progresso, progresso moral. Moral. Progresso moral. Não é progressismo, é progresso moral. O pessoal confunde tudo, ô Jorge. O pessoal confunde tudo. E eu sou o chato, entendeu? Porque em muita casa tá essa galera. O pessoal está falando que se infiltraram na Igreja Católica, se infiltraram mesmo, mas também no Espiritismo. Uhum. E ficam misturando coisa errada, porque eu tirei minha filha de mocidade espírita porque estavam tendo papel de doutrinar jovens dentro de centro espírita, não é só na escola. E eu tirei minha filha. Doutrinar politicamente, né? É. E foi, isso aconteceu, eu tirei, o pessoal não gosta. O pessoal não gosta de mim. E eu não fico. Como eu sou um cara meio bem resolvido comigo mesmo, eu sou um cara assim, eu tô acostumado a ser criticado. E eu não fico dodói. Eu não fico, ah, meu Deus, as pessoas não gostam de mim. Eu não estou preocupado. Eu estou preocupado com a minha consciência. Porque nós estamos vivendo um período, não é a maioria que é boa. Ah, Maurício, não fala assim. Gente, poxa. Olha o mundo que a gente está vivendo. Eu trouxe esse tema para falar muito francamente. O Kardec falou assim, entre o Curiosidade e Filosofia, teve uma transição que foi o combate ao sarcasmo voltariano do Voltaire, que estava trazendo o materialismo em peso para a cultura ocidental. E o Espiritismo foi um movimento no sentido oposto. Então, assim, contradições, porque havia as contradições entre dogmas e as leis naturais. Sim. Havia. Isso era um fato. O que o Voltaire fazia e os materialistas da época? Escarneavam com isso, chamando todo mundo que acreditava em Deus de bobo, fazendo de quem acreditava em Deus de uma pessoa inferior intelectualmente. Foi um desserviço para a humanidade. Então, ele coloca assim, a incredulidade e a indiferença se insinuaram e negligenciaram os destinos eternos. O amor ao bem paralisou o aperfeiçoamento moral. E aí vem o Espiritismo na parte filosófica. Vem a edição do Livro dos Espíritos, que através da filosofia, depois de todo o barulho das mesas girantes, vem esclarecer o que é Deus. Veio esclarecer o nosso destino. Veio falar da relação do mundo espiritual com o mundo material. E veio mostrar que a gente tem um futuro, que nós temos uma esperança, que não é uma vida só. Uma das coisas mais fáceis para a pessoa falar que não acredita em Deus é falar assim, olha como é que o mundo é. Por que Deus permite tudo isso acontecer? Por que Deus permite uma pessoa nascer deficiente e ela não vai conseguir o que eu, que tenho um corpo saudável, posso fazer? E muita gente usa dessas histórias e fica realmente escarnecendo não dos espíritas, de todos aqueles que acreditam em Deus. É, porque o Espiritismo veio com o objetivo, claro, de mostrar, de combater o materialismo, mostrando a relação do mundo espiritual com o mundo material e trazer o aperfeiçoamento moral para a Terra. Por isso que nessas seis passos aqui a gente passa pela luta, que é o ato lá de fé de Barcelona, que se queima os livros de Kardec na praça. A gente pega esse período religioso, que não é a religião, mas a gente olha para Chico Xavier como exemplo de quem? Do cara com a religiosidade. E colocar em prática. Prática, não precisou de nenhum tipo de culto em si, sim ser. Fazer a fraternidade todos os dias. E eu entendo que nós estamos nesse período intermediário hoje. Que é assim, ó, agora que vocês já tiveram Chico Xavier, que vocês já tiveram Eurípides Barçanufo, que vocês tiveram Bezerra de Menezes e outras pessoas do catolicismo, como Irmã Dulce e tal, agora vocês vão ficar um tempinho aí, só vocês com vocês mesmos, e ver o que vocês fizeram com tudo isso que vocês receberam. Até a irmã aparecer e puxar a orelha de todo mundo. Ah, com certeza. Estou esperando já. O Allan Krambeck, ele nasceu curso de filosofia, ele dizia que existem dois tipos de filósofos, o filósofo materialista e o filósofo espiritualista. Então depende de nós escolhermos se vamos ser um filósofo, vamos seguir um filósofo materialista, como nós temos vários, ou seguir o espiritualista. Quer dizer, eu sigo o espiritualista. E tem muitos filósofos aí que são citados, é tudo materialista. E seu Rui, vai fazer o quê? Tem uma escola aqui em São José, escola de rico, escola de grife, que no material de capa, de roupa, dos uniformes, está lá escrito o nome de pessoas da liberdade. Está lá Simone de Beauvoir. Nossa. A Simone que foi casada com o Jean-Paul Sartre. Uhum. Eu não vou nem ficar perdendo meu tempo aqui. Se alguém quiser pesquisar a vida desses dois, eu tirei a minha filha dessa escola. Porque eu não quero isso para ela. Eu não quero. E eu prefiro que ela estude numa escola. E foi o que eu fiz e deu tudo certo. Não precisa estar na melhor escola nessa fase. Precisa estar numa escola que ensine a matéria. Que estão reescrevendo toda a história. Sim. E hoje a minha filha está na Unesp fazendo engenharia ambiental, sofrendo muito bullying por não fazer parte de coletivos. Sim. Esses coletivos. E uma coisa que eu quero também até deixar como... Soviéticos. Como assim, um depoimento aqui para todo mundo, um testemunho. Minha filha ficou muito triste com uma moça que era cotista, era negra, morava em Taubaté. Porque aqui na Unesp vem gente do Brasil inteiro. Era, por acaso, alguém de perto. Uma menina. Muito esforçada. Só que ela não estava conseguindo acompanhar as aulas de química. Porque a Gabi é uma boa aluna, sempre foi uma boa aluna de química. E a menina estava com medo de não conseguir passar. E ela começou a se voluntariar a ensinar. Ninguém desse pessoal do coletivo um dia sequer sentou do lado dessa menina para ajudar ela a aprender química. E a Gabi ficava me contando as coisas. No final, a menina saiu. E ela está no segundo ano. Nenhum cotista passou para o segundo ano. Então, o pessoal fica fazendo esse tipo de coisa. Sim. A fraternidade correta, gente, é ajudar a sociedade a não ter cota. Porque todo mundo vai ter acesso. Não tem esse negócio de um ou outro. É realmente uma coisa real. É uma luta, porque não é todo mundo que tem acesso. Nós sabemos. Não está legal. É fato. Então, qual é o papel? É a gente fazer... como aconteceu com essa menina que veio por cota e não conseguiu ficar. Porque na hora do vamos ver, ninguém que lutou por cota foi lá ver a situação daquela moça e ela não vai conseguir realizar o sonho de ser uma engenheira ambiental. Porque a preparação dela não foi forte. É, porque ao invés de fazer o que a Coreia fez, né? De investir no fundamental, no ensino médio, na infância, para as pessoas chegarem preparadas. Porque qual a consequência disso? As pessoas serão instruídas. Se elas serão instruídas, não serão gado. Então, né? E aí não serão conduzidas como gado. O papel então, da renovação é esse, Rodrigo. É mais fácil dar a cota do que instruir as pessoas para que elas se desenvolvam pessoalmente para continuar voltando neles. A gente tem o objetivo de renovação social do ponto de vista prático, real, de fraternidade. Não é através de ideologia. Sermos bons. Aí o mundo vai ficar melhor. Vamos fazer um intervalo, Maurício, pessoal. Maurício, eu saí da minha casa com 19 anos, não foi por briga de família nem nada, eu saí porque eu achava que na minha cidade eu não teria futuro. O que eu sofri de pessoas querer que eu participasse de grupo, eu falava, não, isso aqui eu não faço. Ah, mas você é careta, isso aqui pode me chamar de careta, pode chamar do que vocês quiserem, eu não faço. Porque uma das coisas que eu tive desde pequeno foi a orientação dentro da doutrina espírita, o que é certo e o que é errado. Então eu só faço aquilo que a minha consciência me libera para fazer, porque eu tenho convicção de que eu sei o que é certo e o que é errado. O resto, o pessoal, vamos fazer isso. Não, não faço. Mas por quê? Porque eu não quero fazer. E outra, só que eu não sofri abuso porque eu era briguento, né? Eu não levava desaforo para casa naquela época, né? Então não tinha problema. Eu falava, poxa, e você desde de pequeno você sofria essa questão de diferença por causa de ser diferente. Eu na escola dizia que era espírito, todo mundo achava que a gente era louco, era doido, e não é por aí, né? Vamos lá, Rodrigo, para o intervalo, senão a gente não faz outro intervalo, que olha o horário, 9h45. Carlinhos vai ficar com vontade de falar aí, pô. Quero fazer uma pergunta. Deixa. Eu falo depois. Uhum. Qual que é a música que a gente vai agora? É Doutrina de Luz com Carlinhos Conceição. Legal, vamos lá. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o evangelho através da música.

num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com o nosso querido amigo e companheiro Maurício Tomé, que é empresário, palestrante espírita e também palestrante empresarial. Maurício, vamos continuar. Será que vai dar tempo de falar das lutas? Não, por isso que eu falei que era parte 1, né? Parte 1. Agora a gente deixa a parte 2 para outro programa. Né? Não cheguei a ler nada aqui da revista. Não, sabe o que é? O culpado é os nossos vivencianos, né? Eles que fazem as perguntas aí. A gente não vai deixar eles sem resposta. Então a gente já sabe que vai ter desdobramento. Mas é muito legal que aí dá para a gente conversar bastante. E esse reclamo que a gente não deixa o entrevistado falar também. Exatamente. E a luta? Como é que é a luta dentro do Espiritismo? Só para poder fechar aqui, então, na luta, né? O Kardec escreve nesse texto aqui de dezembro de 1863, ela teve um momento emblemático, que foi o ato de fé De Barcelona, que foi colocado aqui hoje, né? Fazem 161 anos no dia de hoje. Hoje foi queimado os livros. E ele estava vivendo isso durante o ano, como ele colocou aqui na Revista Espírita, dos diversos detratores de outras religiões debatendo, e alguns que não acreditavam em Deus, né? Ele também teve pessoas que mandavam mensagem falando que não acreditavam em nada, não era só no Espiritismo. E Kardec, o tempo todo, ele lutou para difundir que existe a pluralidade, né, das nossas existências, que a vida continua, que existem os espíritos, continuam lá, aqueles que gostam de nós, sempre que podem por perto, os espíritos que são sofredores, precisam de ajuda, de encaminhamento. Por isso, o estudo da mediunidade, para poder ajudar não só os que estão encarnados, mas aqueles espíritos que desencarnaram, muitos dos espíritos materialistas que não acreditavam em Deus e que não se percebiam mortos. Então, os relatos não estão só no livro Céu e Inferno. Na Revista Espírita tem alguns desses relatos, né, de espíritos que se manifestavam na Sociedade Espírita de Estudos, para ali acabar de uma forma... Ele não foi lá para aquilo, mas acabou recebendo o quê? Ajuda. Então, o tempo todo, Kardec mostrava o potencial que o Espiritismo tem de ajudar, de ser fraterno, na realidade, não no ponto de vista filosófico apenas. Você entende a doutrina pelo lado racional e coloca aquilo em prática. Então, a Sociedade Espírita não estava lá só para fazer estudo filosófico. Então, a gente vê na Revista Espírita que ali havia já doutrinação desses espíritos sofredores. E nada mais é do que o esclarecimento. Ajuda, a fraternidade para esses irmãos que estavam ali sofrendo. É isso. Então, essa fase de luta, de certa forma, a gente ainda tem algumas lutas acontecendo. Eu entendo que, né, por exemplo, a fase intermediária, Kardec não entra em detalhe. Por quê? Eu entendo que a gente está nesse período do intermediário, porque a gente já tem praticamente todas as ferramentas. Qual é o papel nosso? É vencer o materialismo. É vencer as ideias que a gente vê muito. Eu entendo que a gente está tendo esse ciclo de novo entre a fé e a incredulidade, sabe? E a gente está vivendo aí, a gente vê as músicas que andam tocando ultimamente. Eu fico lembrando de quando eu era criança, que em casa tocava música de qualidade, letra de qualidade, coisa que fazia bem para o espírito. Você ouvia a música e se sentia bem. E hoje a gente vai ouvir as músicas da atualidade. Eu não estou sendo reacionário aqui, não. É que realmente o conteúdo, a mensagem, não está ajudando em nada. Está se divulgando materialismo o tempo todo. Vamos viver o último momento agora e vamos para cima. Então, assim, o Espiritismo está de novo diante dessa onda de materialismo. E nós temos que continuar nessa luta. Ajudar a levar as ideias espiritualistas, as ideias espíritas, e tirar das pessoas esse sentimento de que a vida é uma só, vamos aproveitar, e não ter a consciência de que tudo que a gente faz tem uma consequência. E que se a gente faz coisas que atrapalham as pessoas, nós vamos ter que dar conta disso em algum momento. É, também, mano, eu penso assim também na separação do joio e do trigo também, né? É, eu acho que chegou no momento de afunilamento. Quando a gente está no período de transição, é um afunilamento que acontece. Mas o joio nasceu no meio do trigo. É isso aí. Agora, no afunilamento, só vai passar trigo. E é muito pouco em relação ao joio. Então, a própria espiritualidade fala, olha, todo mundo vai ter oportunidade. Todos terão oportunidade. Ninguém vai reclamar depois que não teve oportunidade. E se nós chegamos no momento de transição, onde a transformação para um planeta de regeneração está na iminência de acontecer, isso aí pode demorar 100, em 2050, segundo a espiritualidade, nós estaremos aí vendo realmente que nós estamos na regeneração. Mas já estamos há muito tempo, né? Agora, a consolidação disso vai demorar ainda, mas essa separação vai acontecendo nesses momentos. E são esses momentos que faz a separação do joio e do trigo. Senão, não dá para reconhecer o joio também. Então, pelo nível moral que é o ser humano, pelo nível moral que nós somos, essas coisas são normais. Não normais, nunca vai ser normal. Mas essas coisas eram previstas de acontecer. São partes do processo, né? Eram previstas de acontecer. E depois que a gente passar por essa separação, aí a gente tem essa esperança dessa regeneração. Porque tem termos aqui na revista que, ao invés de usar renovação, fala de regeneração. Uhum. Que é a transformação do velho para o novo no sentido bom. No sentido de... como aquele animal que corta um rabo e o rabinho vai lá e nasce de novo e volta. Uma lagartixa. Exatamente. Então, assim, a gente está nesse caminho. E a renovação social, você... Cunhão. Dá para falar rapidamente? Vamos para os aniversariantes. Deixa, o Maurício vai ter que vir de novo. Não tem jeito. Vamos para os aniversariantes. Os aniversários. Então, com oferecimento aí de WS Festas e Embalagens, né? A gente, com oferecimento de WS, a gente tem um aniversariante dessa semana, né? Rui? É, hoje... A Valéria Pleissante. Está em todas as listas nossas aqui, a Valéria. Aniversário da Valéria. A Valéria é o nosso grande abraço do programa Vivência Espírita, do meu, do Jorge, do Rodrigo, do Tião. Todo mundo está te abraçando, viu, Valéria? E no Paulo de Tarso, Juliana Nassif, amanhã, no dia 10. A Maria Regina Azevedo Luz, no dia. Juliana Nassif da Tora, no dia 10. Ana Cláudia de Medeiros, no dia 10 também, amanhã. O resto é só na próxima semana. É, aqui nós temos um monte de gente. Vou falar de novo. Dia 9, a Valéria Pleissante faz aniversário. Repita. A Valéria faz aniversário. Estava em todas as redes sociais o aniversário dela. Dia 10, quem faz aniversário é o meu amigo Luiz César Matos também, que mudou aqui de São José, está lá pro lado do sul de Minas. Dia 11, a Maria Antônia, do Grupo Castelã. Dia 11, também a Cleide Elizabeth, a Cleide lá do Anjo Ismael, do Grupo Castelã também. Dia 12, a Mércia, nossa amiga Mércia também, do Grupo Castelã. Dia 13. Dia 12, a Mércia. Ah, sim, dia 13, José do Espírito Santo. O nosso primo Zé, lá de Santos. Mandar um abraço pro Gustavo também, que tá ouvindo a gente, pro Zé, pra Irene. Dia 13 também o Carlos Henrique Elisei, que é o nosso Carlos aqui também, que ajuda a gente no telefone. Não vou falar faz quem... um tempão que não vou... aparece. Não vão falar, né? É. A Maria José dos Santos, dia 14. Olha, dia 15, a Bia Porto, a nossa Bia aqui também, que faz programa conosco. É, dia 15 também a Gabi, filha do Alex Guimarães. E dia 15 também o Juliano Bezerra. Juliana. Que é lá, a Juliana Bezerra, que é lá da Colmeia. Um monte de gente aqui. Tem aí, Carlinho, alguém? Tem a Valéria Pleissant. Isso. A Valéria Pleissant, ontem nós fizemos uma preleção sobre reforma íntima e no grupo Pai Bem. E a Valéria Plezani está muito feliz, muito feliz. Eu acho que é um espírito que está se realizando hoje no seu aniversário. E tem que dar os parabéns também para o meu irmão mais velho, Antônio José Gomes Pereira, que no nosso período difícil, viu, Rui, como você, para nós nos passarmos fome, ele jovem, desenhista, com 14 anos, começou a trabalhar na Cerâmica Vaz, e ele fazia os desenhos para serem impressos nas cerâmicas. E ele pegava o salário dele, o envelope inteiro, e entregava para nossa mãe para comprar comida para que nós não passássemos fome. Para comprar frango com macarronada. Para fazer um frango com macarronada no domingo. Ele vai falar duas vezes hoje. Agora não, fica provocando. Contigo provoca e eu vou falar assim. Quem faz aniversário? Você tem alguém aí? De tenho sim. Tenho aqui sim. Aqui eu tenho a Valéria Plezan, dia 9. brincadeira. Então é só para descontrair, Valéria. E vamos então. Parabéns. Você, Maurício, tem alguém para falar de aniversário? Parabéns, Valéria. Então vamos agora pro sorteio. Que legal. Vamos lá pro sorteio. Então, quem participou aqui, lembrando que é o oferecimento da livraria Casa do Caminho, quem ganhou aqui o sorteio do livro foi a Ruth das Graças. Ruth das Graças ganhou o livro. E o CD foi a Águida Pereira. A Águida Pereira, que ligou aqui também, ganhou o CD. Então, basta buscar o CD lá na livraria Casa do Caminho, a partir das 13 horas, segunda-feira. Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista, São José dos Campos. Então vamos passar aqui para... Então, Jorge, quando toca essa música é hora do nosso convidado dar uma dica. A dica é vocês ligarem para mim, quem quer fazer o curso, né? Claro. Do ESD lá com a gente, lá na nossa casa, que fica lá no Jardim Morumbi, todas as segundas-feiras, das 8 às 9h30, nós estamos lá iniciando, né? Ainda está nas aulas iniciais, então ainda dá para quem quiser participar, fazer parte dessa turma que eu estou lá junto às segundas-feiras. Isso então, é um endereço? Eu não vou lembrar o endereço de cabeça, mas a pessoa pode ligar para mim ou mandar um WhatsApp no meu telefone, que é 981565268. E se tiver algum livro, algum filme, alguma coisa para indicar também na hora da dica aqui? Alguma coisa que você está lendo, alguma coisa que você tem para recomendar? Eu continuo recomendando para quem puder, né? Eu sei que não é barato, mas se você não puder comprar, que você possa ir numa livraria, numa biblioteca de uma casa espírita, leia a revista Espírita. Legal, bacana. Vamos lá. Eu quero também aproveitar aqui, convidá-los para o segundo encontro mundial dos amigos de Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Então, é só colocar aqui, convidar. Eu vou colocar o link para vocês. Já começa a partir agora de segunda-feira. Então, é o segundo encontro mundial dos amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Então, a gente, vocês estão vendo aí o site, né? Falta um dia para começar, exatamente, ó, um dia, 0 horas, ou seja, começa amanhã, segunda-feira. Já tem os links aqui dos vídeos, então começa aí com o Eugênio Estáquio, falando aí sobre Chico Xavier. Então todos os dias vão ter 3 vídeos, tá? Então começando segunda-feira com o Eugênio, aí vai ter uma mesa redonda sobre Pedro Leopoldo. Então tá começando com Pedro Leopoldo, a cidade onde nasceu Chico Xavier. E John Harley também, encerrando com John Harley. Terça-feira, Belo Horizonte, Carlos Malabi, Antônio Fontana e o Geraldinho Lemos, né? Quarta-feira, a gente quer deixar aqui também os nossos sentimentos pelo Jorge Bichuet, que desencarnou essa semana. Então, ele é de Uberaba, né? Um grande amigo aí do Bacelli. Trabalhador também do Bittencourt Sampaio, então a gente deixa os nossos sentimentos para a família e toda a família espírita de Uberaba. Ele veio a desencarnar, mas a apresentação dele está gravada, então Esse sim é um evento espírita, né? Que aí vai ter um desencarnado participando, né? No evento, né? Então ele deixou aí. Vai ser então a gente convida para participar e assistir aí com carinho também e mandar as boas vibrações para o Jorge nessa transição. Cláudio Uge, nosso amigo, Cláudio Uge, que deve estar escutando a gente lá no Lar Espírita, no Lar de Pedro, Pedro e Paulo, né? Lar Espírita Pedro e Paulo lá em Uberaba, e o Carlos Bacelli no dia 12. No dia 13 tem o pessoal de Torres, o Cristiano Alves, Eduardo Burim e o Laércio Meirelles. Dia 14 vem o pessoal da Mocidade, Juventude, aí, que tem uns canais muito interessantes espírita. Então tem a Grace Aquino, Lucas Evangelista e João Pedro Prado. Sábado, Europa, Estados Unidos, Antino Megasti, Antero Ricardo, em uma mesa redonda americana, vai ser em inglês, mas eu acredito que está sendo traduzido para português. E domingo, encerrando com o musical aí do Sérgio e a Marlene, nossos amigos, Leonardo Meirelles e Plínio Oliveira, encerrando o evento. Então vale a pena vocês participarem, tem aí já os links, é só clicar o play para poder assistir, vão ser liberados e também vai ter tradução em inglês. Então quem quiser assistir em inglês, basta clicar no canal, ou quem conhecer, quem só fala inglês e quiser divulgar isso para o mundo, também foi traduzido, né, porque são vídeos gravados e foram interpretados, né, não foi dublado, foi por intérpretes profissionais, voluntários, que participaram aí do encontro e gravaram. É só clicar nesse botãozinho em inglês, aí acessa o site em inglês. Tá bom? E deixa aqui o convite também para vocês acessarem o site do Vivência Espírita e acompanhar a coluna nova do nosso irmão Aécio César, que vocês conhecem, que sempre está aqui conosco, e acessar aí a coluna dele sobre o estudo sobre as obras de Inácio. Vale muito a pena vocês entrarem em vivenciaespirita.org e acompanhar os estudos das obras que ele tem feito. Então fica aí o convite. Então nós vamos agradecendo, né? Agradecendo a participação de todos vocês aqui conosco, agradecendo a presença do Maurício, como é sempre agradável estar com o Maurício aqui conosco também, né? A parte 1 encerramos hoje, a parte 2 a gente marca qualquer dia para fazer, e depois pode ser que tenha a parte 3, a 4 também, não tem problema, né? Eu acho que é o seguinte, né? Essas coisas são até a espiritualidade que dirige, porque se for falar tudo que o Maurício trouxe, são assuntos que parecem poucos assuntos, né? Quando a gente fala no começo. Mas, na realidade, cada assunto desse é tão importante que eu penso que a própria espiritualidade fala, não, conversa o máximo possível, depois que você for falar tudo de uma vez, você acaba sendo superficial, né? As informações. Terminando aqui com o nosso livro, Você Se Conhece? A nossa recuperação moral não acontece como num passe de mágica. Para isso, temos que rever e mudar nossos procedimentos, combater a todo instante nossas más tendências e acreditar que podemos vencer. Paz e alegria em todos os corações, meus irmãos. Até domingo que vem. Já temos convidados para domingo que vem, Rui? Domingo que vem nós teremos aqui o Sidney de Freitas, que vai falar o tema Meu Pai Zé Arigó. O Sidney trabalhou muito tempo com o pai do Piero, que é lá da Fraternidade Paulo de Tarso. Espero que nós tenhamos aqui um belo de um programa dele falando das dificuldades do pai Zé Arigó. Agradeço ao Maurício pela sua participação conosco. E o Maurício, ele não precisa pedir para vir aqui, né? Ele já faz parte do nosso grupo, é uma das pessoas que colaborou muito com a nossa vivência espírita e colabora até hoje, né? Quem sabe vai fazer um programa aí sobre essa revista espírita, né? Porque aí dá um programa inteiro, se for falar de todas as revistas. Muito obrigado, Maurício, pela sua presença e também pela sua colaboração ao nosso programa. Mas deixa por último o Maurício, né? Carlinhos? Vai fazer a prece, o Maurício vai fazer. Só comentar aqui, já passo para o Carlinhos, só comentar o resultado da pesquisa que a gente fez aqui, deixou com o pessoal. 62 pessoas responderam, né? A doutrina espírita é o futuro das religiões. Aí ele, o pessoal respondeu que sim, 91% que sim e 8% disseram que não. Né? Então, talvez aí não entendeu muito bem a pergunta, né? Ou está conhecendo a doutrina espírita também, né? Porque a gente... Aí deixo para você responder então, Maurício, já fazer seus comentários finais. A doutrina espírita é o futuro das religiões. Carlinhos, lembrando, né? Convidando, já deixei o link aqui do encontro dos amigos de Chico. E vou deixar o link também do story para vocês. O story está muito interessante, tá? Eu tinha esquecido de falar naquele momento, mas se vocês entrarem no story e clicar, arrastarem para cima, vocês já caem direto no vídeo para assistir, né? Então vai ser todos os dias, o primeiro começa às 11 da manhã, depois às 5 da tarde, depois às 20 horas, todos os dias, a partir de segunda-feira até sábado que vem. Então, participe, vamos prestigiar o encontro. Carlinhos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Jorge. Obrigado, Rui. Obrigado, Antônio Varotto. Ao Tião Varotto. Obrigado, Maurício, por nos trazer esse conhecimento que você estuda tanto. Ficamos felizes. E o pessoal que está aqui no programa do Vivência disse que precisava aumentar o tempo para poder você passar mais do que você trouxe para nós. Agradecemos a toda a família vivenciana, desejando um ótimo domingo em família, com seu frango com macarronada ou com seu cardápio preferido, seu refrigerante e o seu programa de televisão àqueles que ainda o assistem. E desejamos a todos um domingo de paz, de harmonia e com muita saúde. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Considerações finais e a nossa prece de encerramento. Kardec deixou a mensagem de que as ideias espíritas iam permear as religiões. Então não é o espiritismo a religião do futuro, as ideias espíritas sim, junto com todas as outras religiões andando de mãos dadas. Com esse entendimento a gente vai novamente levando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus em gratidão por mais essa oportunidade de todos estarmos juntos, buscando nosso aperfeiçoamento moral e nos preocupando com essa regeneração da nossa sociedade, do nosso planeta, para que tudo aquilo que Jesus veio trazer para nós seja finalmente o nosso norte, para que a gente possa seguir o caminho, a verdade e a vida e que ninguém deixe ninguém mais para trás, todo mundo seja acolhido de verdade, na fraternidade, num sentimento de irmandade, pois somos todos filhos de Deus. E por isso, Deus dá o maior exemplo, quando ele deixa as 99 ovelhinhas e vai buscar aquela que está desgarrada, ninguém vai ficar para trás. É isso que é Deus, é isso que é a nossa promessa, da nossa doutrina, da nossa esperança, de uma humanidade verdadeiramente fraterna. Que assim seja. Ciência, filosofia e religião vem completar a terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita o nosso consolador. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. O homem quer saber de onde veio, pra onde vai, o porquê da vida, da morte, das dores. Daí nasce a filosofia que vem explicar na terra, sua origem.